Jesus disse, numa ocasião, às pessoas que o ouviam: brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E ele pretendia, nesse momento, que as pessoas compreendessem a importância do exemplo, que elas compreendessem a importância de ter cada um o compromisso em dar algo de si pelo bem comum. Nos nossos dias, é algo bastante difícil a gente observar que muitas vezes o exemplo daquilo que é o negativo é o que acaba prevalecendo. Aquilo que é de natureza inferior acaba, como que de certa forma, contagiando as pessoas. E por isso que Jesus deixou um ensinamento tão precioso, tão importante para todos aqueles que pretendessem mais tarde a iluminação, para que compreendessem isso, que a nossa parcela no mundo é também de exemplificar valores positivos, exemplificar noções de justiça, de virtude. Não foi à toa então que ele disse isso, que cada um que se aproximasse da sua mensagem e que se dissesse seu seguidor deveria ter uma parcela de contribuição na obra de renovação do mundo. Porque, afinal de contas, ele disse também que o reino dos céus estava no íntimo das pessoas. Ele disse, numa certa ocasião, que o reino dos céus estava dentro de nós. Isso tem um sentido de que é da colaboração individual de cada pessoa que nós teremos no mundo uma renovação no futuro. É daquilo que cada pessoa puder dar de si, em termos de honestidade, de virtude, de lealdade ao bem, de integridade, é que nós teremos um mundo diferente. O fato é que muitas vezes nós não conseguimos corresponder a essa expectativa do Cristo. Porque muitas vezes nós estamos, de uma certa forma, tão comprometidos com o passado, daquilo que nós já fomos e daquilo que ainda vive dentro de nós, que nós não conseguimos corresponder a isso. Mas a luta, a insistência no sentido de dar essa nossa parcela para que o reino do céu se implante na terra, para que seja um mundo de harmonia, de entendimento, de sintonia entre as pessoas, isso ainda permanece como sendo o nosso dever. Que nós deveremos, em muitos momentos, em muitas ocasiões, estar ainda tentando e insistindo nesse sentido. Por mais exemplos contrários que nós tenhamos, por mais que o mundo diga que honestidade, integridade, lealdade, valores sejam coisas inúteis, em que a competição que existe entre as pessoas justifica tudo, ou que um estado tal de desequilíbrio que se instalou hoje no mundo, onde tantas coisas que são consideradas há muito tempo ilícitas passam a ter uma certa aceitação geral e ninguém recrimina, ainda que o mundo seja assim, a gente precisa lutar contra. O problema é que a gente muitas vezes tem uma expectativa exagerada de que nós veremos as mudanças imediatamente, que do nosso exemplo, da nossa dedicação, nós conseguiremos perceber um mundo renovado, um mundo novo. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós não conseguimos perceber isso. Que por mais que nos esforcemos em sermos honestos, a gente percebe que a desonestidade é algo que está aí correndo solto nas relações entre as pessoas. E desonestidade não é só roubar materialmente, desviar materialmente. A honestidade ela está muitas vezes no contato, nas relações que as pessoas têm entre si, profissionais, familiares, nas relações entre casais. A honestidade ela envolve aspectos amplos, que não é só o bem material. Então, por mais que a gente presencie isso, a gente não pode deixar se corromper. Mas, ao mesmo tempo, não pode gerar uma expectativa que crie em nós, mais tarde, uma decepção. Porque, muitas vezes, a gente tem o anseio de ver as coisas renovadas. E esse anseio é renovado. Ele é uma espécie de um estímulo, ele é uma espécie de fogo que nos alimenta, que nos faz sentir que vale a pena, né, esse ideal, esse desejo de ver as coisas melhor. Mas nem sempre nós vamos conseguir presenciar isso. Mas ainda assim, o nosso empenho, a nossa parcela, ela continua tendo uma importância. Porque elas acabam sendo, essas nossas ações, a nossa integridade, a nossa retidão, elas acabam sendo o germe de coisas que no futuro estarão presentes na humanidade. Então, por mais que a gente tenha maus exemplos, por mais que a gente tenha exemplos negativos vindo de tantas pessoas que deveriam ser exemplos de integridade, de honestidade, pessoas que deveriam ali estar testemunhando, porque muitas vezes elas nem precisam, né, de muitas coisas, né, e elas deveriam então ser exemplos de honradez, e muitas vezes a gente não percebe essa honradez nas pessoas. Ainda que a gente presente isso, a gente não deve se deixar levar. Por quê? Cada indivíduo responde individualmente e solitariamente por aquilo que ele fez no mundo. A gente sabe que é assim. Então, por mais que existam exemplos negativos, nós iremos responder no futuro por aquilo que nós deixamos de fazer de bem, independente se o outro também deixou ou não de fazer. Nós vamos responder pelas nossas leviandades, pelo nosso descompromisso com o bem, independente de ter tido um ou milhares de exemplos disso. Então, por isso que não é à toa, não é perdido os exemplos isolados no bem. Por isso que aquela pessoa que durante anos levou uma vida íntegra e muitas vezes com muitos sacrifícios, mas nunca se corrompeu, ela não deve jamais se sentir ultrapassada, jamais se sentir alguém fora do seu tempo, frustrada. Porque muitas pessoas às vezes fazem essa reflexão, né? Lutei tanto, me esforcei tanto, mas não vi esses exemplos se ampliarem no mundo. Não vi o bem aumentando. Isso é uma reflexão que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é nesse momento que nós estamos testemunhando a firmeza de caráter, estamos testemunhando perante nós mesmos os valores que realmente acreditamos, né? Porque se nós não chegarmos num período e constatarmos que não valeu a pena os nossos princípios, não valeram a pena as nossas, os nossos ideais, a gente viu que eles eram fracos em nós. Nesse momento a gente constata isso. Por isso que a gente não deve jamais, diante de tantas coisas ruins que se ouve falar, de tantas coisas negativas, jamais se desanimar, jamais deixar de brilhar a nossa luz diante dos homens. Por quê? A renovação do mundo, ela não vai chegar de maneira fabulosa. Jesus disse isso também. Ele disse que o reino dos céus não viria com aparências exteriores. Não viria uma transformação da sociedade abruptamente. Não virá um tempo em que, virando o ano no calendário, nós vamos ter um novo tempo, uma nova terra, um novo céu aqui. Não vai ser assim. A renovação, ela vai se dar gradativamente à medida que as pessoas vão incorporando os seus valores, os seus princípios, à medida que o ser humano vai deixando e vai se tornando consciente de que ele deve direcionar a sua vida para o bem. Mas o ser humano, ele só aprende pelo exemplo. Então, quando abandonamos o exemplo, abandonamos a condição daquele que está dando o testemunho, está fazendo a sua luz brilhar, nós estamos tirando das gerações futuras os exemplos positivos. E aí sim, sem exemplo nenhum, como que eles poderão no futuro acreditar em valores, em ética, em responsabilidade, se nós vamos abrindo mão desses valores, dessa ética e dessa responsabilidade? Então nós precisamos ainda, apesar de muitas vezes nos sentirmos até ultrapassados, obsoletos perante uma sociedade com tantos problemas, precisamos ainda continuar nos esforçando nesse sentido. Precisamos ainda continuar jogando limpo em todas as nossas relações, em tudo aquilo que nós fizemos, procurar manter ali a lealdade, acima de tudo, às pessoas que nós convivemos, a lealdade a uma responsabilidade que nós tenhamos assumido, porque cada papel que a gente realiza no mundo precisa dessa lealdade. Nós precisamos da integridade em tudo que nós fizemos. Muitas vezes as pessoas tendem a separar a sua vida espiritual da sua vida material, e não pode ser assim. A vida espiritual, ela é intensamente influenciada por todos os aspectos da nossa vida. Até quando nós estamos numa atividade de lazer, de recreação, a nossa vida espiritual está conectada com aquilo. Porque se nós temos, por exemplo, como entretenimento, coisas de natureza inferior, nós estamos naquele momento nos sintonizando mentalmente à espiritualidade inferior, aquilo que há de espíritos imperfeitos no mundo espiritual que se comprazem com aquele tipo de lazer que nós possamos ter, com aquele tipo de entretenimento que a gente busca. Se a gente profissionalmente age sem ética e acha que a ética é só para o espaço religioso, ou é só para a gente, quando reflete nessas questões, pensar em ética, também a nossa vida está comprometida nesse sentido, né? Porque a ética também tem que estar permeando as nossas relações profissionais. Não podemos trabalhar apenas pelo nosso salário, não podemos trabalhar apenas pela nossa promoção, por exemplo. Há pessoas que muitas vezes estão comprometidas profissionalmente apenas porque há um retorno material. E o ser, ele se espiritualiza quando ele passa a perceber que profissionalmente ele também pode evoluir espiritualmente, à medida que nas suas relações profissionais ele se mantenha íntegro, se mantenha alguém comprometido com seus valores, comprometido com os seus princípios. E o que dirá então na nossa vida afetiva, na nossa família, com a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, todos aqueles que fazem parte da nossa família. Nós precisamos, apesar de qualquer exemplo negativo, de qualquer situação que a gente possa buscar como justificativa para deixarmos de sermos criaturas íntegras, nós precisamos ainda assim insistir nesse caminho, por mais exemplos negativos que tenhamos, porque senão nós estaremos nos corrompendo, estaremos ali mais tarde tornando a nossa consciência vulnerável a sentimentos de culpa que no futuro aflorarão. Talvez não nessa vida, porque a gente vai, à medida que vai se comprometendo com o erro, a gente vai como que amortizando ou adormecendo a nossa consciência. A gente vai fazendo ela ficar num estágio lá de paralisia. Mas vai chegar um momento que ela vai entrar como que em erupção. E é o grande momento das culpas, onde o indivíduo percebe a extensão do erro que ele cometeu. De modo geral, quase todas as pessoas se comprometem em muitos aspectos da sua vida, né? Tanto naquilo que diz respeito à vida material, à vida que nós temos aqui de contato direto com as pessoas, quanto na vida emocional, porque elas vão perdendo esses princípios, né? E isso vai ter um efeito no meio. Tudo aquilo que nós tivermos de exemplo negativo vai refletir no nosso meio onde nós vivemos. E a nossa ação, ela muitas vezes é não apenas no aspecto do outro que observa, mas o outro também sente. E nem sempre ele consegue entender, mas ele cria uma certa resistência a nós, uma certa oposição por aquilo que nós vamos criando mentalmente em torno de nós, e que vai criando uma espécie de aura escura do nosso ser. Porque nós vamos, à medida que vamos nos corrompendo, vamos nos perdendo, vamos deixando o ideal desaparecer dentro de nós, vamos deixando de ter ética, de ter princípios elevados, nós vamos como que mudando aquilo que nós somos. Nós vamos perdendo a nossa essência espiritual. E, por afinidade, nós vamos aproximar de criaturas que têm essa mesma índole, essa mesma conduta. E vamos criando naqueles que são propensos ao bem uma certa refração, um certo desejo de afastamento. E aí nós vamos nos complicando ainda mais. Então, é muito profundo isso e é muito sério, porque muitas vezes os indivíduos não vão percebendo que eles mesmos vão criando aquilo que é de sombra em torno da sua vida. Eles mesmos vão desenvolvendo um processo de afastamento, de distanciamento do bem, e não percebem que, na verdade, eles estão, eles mesmos, sendo os agentes desse afastamento. Há pessoas que, às vezes, percebem que as suas vidas se deterioram de uma maneira, assim, progressiva e aceleradamente. Percebem que tudo vai se esvaindo, vai tudo se corrompendo em torno de si. E, muitas vezes, não percebem que é essa mudança de índole, de atitudes, de valores, de corrupção que o indivíduo se envolve, é que vai fomentando todo esse processo que se instala na sua vida. Então, que nós meditemos nesses princípios, nessas ideias, que possamos estar sempre atentos para isso, para essa recomendação do Cristo, né? Porque o mundo, ele será renovado à medida que as pessoas se renovarem. E nós somos habitantes desse mundo. A renovação do mundo passa também pela nossa renovação interior. Às vezes a gente pensa que as coisas poderiam ser muito melhores e nós pensamos, né, ah, é fulano que desencadeia isso na sociedade, é esse grupo social que cria essas dificuldades generalizadas. De fato, são eles. Só que nós não temos poder de ação sobre as outras pessoas, né? Essas que nós citamos, que nós mencionamos como os agentes do desequilíbrio. Nós não podemos fazer renovação à vida delas. A única pessoa pelas quais nós teremos que responder em termos de renovação é por nós mesmos. E o mundo não será bom enquanto nós não nos renovarmos também. Enquanto nós não passarmos por um processo de reflexão sobre os nossos valores, os nossos princípios, e buscarmos a correção dessa direção para a qual estamos seguindo. Somente depois desse processo é que a gente pode realmente aguardar um mundo melhor. E normalmente o indivíduo que faz isso, ele percebe um mundo melhor, porque modificando-se, ele passa também a perceber um mundo ao seu redor diferente. Porque afinal de contas, o mundo não é apenas um vale de lágrimas. O mundo não é apenas sofrimento. O mundo não é apenas corrupção. Na maioria das vezes nós nos sintonizamos de maneira excessiva nos aspectos negativos da vida, porque na verdade nós estamos deixando que o negativo do nosso ser é que predomine em nós. Quando nós passamos a ter o bem dentro de nós e vivemos isso de uma maneira intensa, nós passamos a perceber um mundo diferente também. Passamos a sentir que o mundo é melhor do que nós pensávamos. Por quê? O pessimismo que nós vamos cultivando e que vai justificando a nossa corrupção passa a influenciar como nós vemos a vida. Passa a influenciar como nós enxergamos as pessoas. Faz nos ver nas pessoas apenas o que elas têm de ruim. E na essência, todo ser humano tem algo de bom. Tem algum valor a despertar. Né? Nem que seja no estágio bem embrionário, mas todo ser humano tem. Por isso que devemos, então, trabalhar nesse sentido. Porque nós veremos essa renovação do mundo. Foi por isso também que Jesus disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Porque é também um estado de espírito. Né? Ver o bem, desejar o bem, trabalhar pelo bem, é um estado de espírito que nos faz sentir diferentes, nos faz sentir plenos, nos faz sentir realizados, nos faz sentir outra pessoa. Aqueles que realizaram esse processo de autoeducação, de burilamento, de elevação, nós, quando ouvimos eles nos seus depoimentos, seja escritos ou dos poucos que puderam deixar as suas mensagens gravadas, nós percebemos a bondade que existe nessas pessoas, nós percebemos os valores que elas transparecem pela sua fala, pelo seu jeito de ser, aquela bondade que irradia. Isso, para essa pessoa, ela já vive uma antecipação não plena, mas ainda uma mostra graça, vamos dizer assim, do reino dos céus, porque a sua vida passa a ser diferente. Né? Então, se nós realizarmos isso, nós teremos motivos, então, de felicidade para nós mesmos e para as outras pessoas. Por isso que Jesus disse, né? Brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque isso passa o quê? A dar às pessoas a esperança num novo mundo, numa nova vida, e é motivador a elas mesmas, né? Um dia se renovarem. Que Jesus nos abençoe, então, nesta noite, que nós possamos, agora no momento das vibrações, procurar elevar o coração, o pensamento, buscando afinidades com essas ideias de renovação. Helena vai conduzir as vibrações para a gente. Que possamos, então, nos concentrarmos agora.